o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll, pra gente curtir tudo que a gente tem direito e mais um pouquinho, não é mesmo? Hoje tem muita coisa boa aqui, deixa eu ver aqui, antes que eu me perca, porque olha, essa minha letra aqui, cara, eu ganho do Faustão, hein? Eu ganho do Faustão. Tá legal? Deixa eu ver aqui, ó. Cara, mas aqui eu me perdi mesmo aqui, cara. É. Como é que é isso aqui? É. Tá. Primeira uma hora já. Tá, isso. Eu tô perdendo, vocês estão vendo como é que é, né? A primeira uma hora do programa você vai curtir, sabe? Álbuns que foram lançados 30 anos atrás. É, ou seja, 1982, que fizeram sucesso. Porque agora é moda. 20 anos do álbum não sei o quê. Eu comprei até aqui o DVD, ganhei o DVD aqui do Paulinho Hughes. Queria até agradecer ao Paulinho, que é o 30 anos do British Steel. Era o álbum de 1980 do Judas Priest. Se bem que eu ganhei com 30 anos, já com 2 anos aí de atraso, né? Porque 30 anos seria em 2010, tá? É, porque ele foi lançado em 1980. Mas agora tá na moda, 40 anos do álbum tal. Mas a gente vai seguindo aqui e eu resolvi montar aqui a primeira parte do programa, primeira hora, com 30 anos de álbuns que fizeram sucessos, cara. E álbuns que realmente tem o que falar. Tem Iron Maiden, tem Judas, Aerosmith, tem CDC, Accept, Kiss, Led Zeppelin, Manowar, Rainbow, Van Halen, Ted Nugent, Scorpions, Uriah Heep, Wing Malsin. É a segunda parte, essa primeira parte. A segunda parte vai ser de tributos. A minha marra é fazer tributos, que eu gosto de ver essas bandas. Tem que ter coragem, cara. Pra você pegar um grupo famoso e fazer uma versão de uma música dessa, você tem que ter coragem e talento. Eu sempre digo isso aqui. Legal, vamos começar então. Olha, há 30 anos atrás, eu comprei esse álbum e eu fiquei de bobeira, meu amigo. Fiquei mesmo de cara, como diz a galera. O álbum Number of the Beast, do Iron Maiden. Vamos ouvir Number of the Beast? O famoso 666. Vamos lá. Classic Rocks. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Oh,

Olha, eu posso dizer que eu vi esse show aí no Maracanã, cara. Eu fazia um programa na Rádio Brasileira chamado Rock Show. Eu e o André Delfim, Andrezinho, André Calcinha. A presa dele é esse. Vou entregar geral aqui. Um grande garoto, sabe muito de rock and roll, tá? André, o André. Eu chamo ele de Andrezinho porque ele é baixinho, tá? O Andrezinho. E a gente fazia esse programa Rock Show e fizemos uma caravana, tá? Alugamos um ônibus pra galera ir lá no Maracanã assistir o Kiss. Meu irmão, não precisa falar mais nada, né? O resto da história fala por si só. Kiss ao vivo no Maracanã. Eu tive que me beliscar umas 10 vezes pra ver se eu não tava sonhando. Mas você ouviu aí a versão de estúdio do álbum Creatures of the Night, lançado há 30 anos atrás, tá? Anterior foi Accept Flash, olha só, Flash Rocking Man, do álbum Wrestling and Steel, Wrestling and Wild, cara. Que letra é essa, cara? É, e CDC foi Toast About Rock, We Salute You, Aerosmith, Joe Bates, do álbum. Tá vendo, cara? Alcohol, como diz americano, né? É, alcohol, tá? Do álbum Joe Bates. Aliás, o John Bates do álbum Rock in a Hard Place. O Judas, tá aí, ó, pra você, do álbum Scream for Vengeance. Você ouviu You Got Another Thing Coming. E Iron Maiden, do álbum Number of the Beast, a faixa título 666, The Number of the Beast. É isso aí, 30 anos atrás, pra vocês terem uma ideia. Quando vocês estiverem ouvindo, tenta imaginar esse som há 30 anos atrás. Tá bom? Esse que vai ser o lance. A gente vai pro break e volta, não saia daí. Pois é, né, cara? Quando a gente fala 30 anos atrás, se você parar pra pensar, cara, 30 anos são 3 décadas, meu amigo. 3 décadas. E uma década muda-se tudo. Muda tudo, tudo. O modismo muda tudo. Pra você ter uma ideia. E esses álbuns, eu continuo dizendo, continuam atuais até hoje. São pesados até hoje. Tá bom? E olha, você vai ouvir aqui, ó. Você vai estranhar agora eu falar de Led Zeppelin. Eu falei, qual é Led Zeppelin em 1982? John Bonham morreu em 1980? Não, não é nada disso. É que em 82 foi lançado um álbum chamado Coda. É, que tem um solo de guitarra do Bonzo. Bonzo é o apelido do John Bonham, que é o baterista do Led Zeppelin. É, aquele que morreu com 40 doses de vodka. Não é brincadeira, não. E foi lançado em 82 esse álbum. Não que ele foi feito em 82, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Que o espírito do cara não ia tocar bateria. E uma pena, porque devia, né? Que devia, porque o Led Zeppelin estaria tocando até hoje, com o espírito no palco. É, malandro. Tô brincando com isso aqui, vai que o cara aparece de noite e vem em casa. É, né? O que teve no Fantástico? Ah. Cara morto aparece tocando palco. Então tá, né, cara? Dependendo do conjunto, na hora que ele começasse a olhar do lado, não ia ter ninguém mais. É, tem gente que tem medo disso. Ó, pra vocês terem uma ideia, a gente vai começar com Led Zeppelin. Um blues pra ninguém por defeito. I Can Quit You, Baby. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah. once we had an easy ride and always felt the same. Time was on our side, we had everything to gain. Let it be like yesterday. Is that me or happy days? Mom, I look back on all the things they used to do. Never had no money and they always told the truth. Where have all the good times gone? Olha, cara, o Raya Hip, uma das minhas bandas prediletas, Too Scary to Run, do álbum Abominog. Esse álbum eu já contei essa história aqui, eu acho que contei, na dúvida eu vou contar de novo. Abominog, eu sei em que língua que é o demônio. E a capa do álbum é um demônio, todo em vermelho na capa, cara, muito bem feito, por sinal. E meu amigo Kisuka, eu vou entregar o cara agora mesmo, tá? Chegou pra mim e falou: pô, Adolfo, essa capa desse álbum é maneiraça, me empresta pra eu botar, fazer uma camisa. Falei: tudo bem, cara, pode levar, depois me devolve. É lógico que eu entreguei só a capa pra ele, o vinil ficou lá em casa, né? Aí ele foi, fez a camisa, tudo, saiu de moto e deu uma porrada com a moto, né? Passado umas duas semanas, ele chega lá em casa todo remendado, falou: Adolfo, toma aí o álbum, legal, tudo, mas eu joguei a camisa fora. Vou sair com a camisa do demônio pintada ali, pode ter sido uma tremenda uma coincidência, né? Mas, por via das dúvidas, ele não quis continuar com a camisa. Aliás, quem conhece esse álbum deve falar: não, tá certo, a cara é o seguinte, cara, é o demo em pessoa. Abominog, do álbum de 82, você ouviu Too Scary to Run. Scorpions Blackout, tá, uma das faixas, uma das capas de álbuns mais loucas que eu já vi até hoje, um cara arrebentando uma vidraça com a cabeça enfaixada, dois garfos enfiados no olho, nos olhos. Não, uma loucura. Pra mim, o melhor álbum do Scorpions. É, Blackout, tá? De 82. Ted Nugent, Good and Ready, tá? Do álbum Nugent, de 82. The Helen, do álbum Diver Down. É, Where Have All the Good Times Gone? Rainbow Power, é, do álbum Straight Between the Eyes, cara. Outro álbum maneiraço do Rainbow. Manowar, olha só, Manowar, nova faixa título, do álbum Battleheims. Daí Led Zeppelin, do álbum Coda, que foi lançado, o álbum póstumo, foi lançado em 1982. É, tem que explicar direitinho, porque senão vão falar que eu sou doido. Bom, gente, essa primeira parte foi isso aí. 30 anos de álbuns conhecidos, de vez em quando eu vou fazer isso pra gente matar a saudade. Legal? Título assim, de curiosidade mesmo. A gente vai pro break e a próxima hora vai ser de tributos. Eu gosto muito, cara. Daqui a pouquinho. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, voltando com Classic Rocks agora, a segunda parte do programa é uma parte de tributos, cara. Eu não gosto de falar covers. Cover fica uma coisa assim muito vaga, tributos. Tributos é o seguinte, é quando você presta homenagem a alguém. São bandas famosas que prestam homenagem às suas bandas famosas, que eles gostam, bandas que influenciaram eles na carreira, bandas prediletas, tá ok? Portanto, tem muita coisa boa, você já ouviu aqui no Classic Rocks, mas o bom de coisa boa do rock and roll é esse, você não se enjoa de ouvir. Ainda mais essa música que eu vou começar aqui, eu duvido que você vai se enjoar de ouvir. É uma música, um tributo ao Deep Purple, tá? Que o Wing Malmsteen, um dos monstros da guitarra, fez. E a música, coincidentemente, uma das minhas prediletas do Deep Purple. É Mistreated, que na época foi cantada com David Coverdale no álbum Burn. Tá ok? Vamos lá? Classic Rocks. We'll be right back.

Sério, cara, Hammerfall. Se a gente fosse traduzir, seria martelada. Não, um dia vou traduzir os nomes das bandas aqui, vai ficar estranha dessa. Não, vai ficar muito... Deixa quieto. Olha, Man on the Silver Mountain, tributo ao Rainbow, de Ronnie James Dio também, teve Joey Lynn Turner também nos vocais, mas o Rainbow detonou mesmo com Ronnie James Dio. E falando em Ronnie James Dio, semana que vem, dia 19, tá? Vão fazer 2 anos que Dio faleceu. E, se vocês não se lembram, ano passado, nessa mesma data, a gente fez um especial do Dio, que foi um sucesso, né, Marquinhos? Até aí, de todos os especiais que a gente fez, foi o que mais bombou mesmo, como diz a galera. Portanto, semana que vem, dia 19, especial do Dio, com 2 horas de duração. A gente vai repetir o mesmo especial. Quem ouviu vai poder ouvir de novo, vai gravar. Quem não gravou, pode gravar. Portanto, não perca. Semana que vem, 2 anos de morte do Ronnie James Dio, tá? Bom... Olha, anterior foi Gamma Ray, Long Live Rock and Roll, também do Rainbow, cara. Pra você ter uma ideia como a banda foi importante. Essa banda foi formada por Ritchie Blackmore, guitarrista, ex-guitarrista na época do Deep Purple. Tá ok? Olha, Mark Slogger, um tributo ao Chris, com Cold Jim. Jack, um tributo ao AC/DC, com Back in Black. Sinner, tributo ao Accept, Balls to the Wall. E a primeira, que foi tributo ao Deep Purple, Wind Mountain, Street Dance. A gente vai pro break e volta com o último bloco com mais covers pra você. Ou mais tributos, né? Cover não. Então daqui a pouco vai ter abóbora, couve, inhame. Fala sério, cara. A gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Mas é só uma correção, né, Marquinhos? Eu falei que foi o especial do Dio, foi o que mais bombou, que mais deu audiência, mas não foi, não. O que mais deu foi o que a gente fez com Eric Clapton e Janis Joplin. Esse, meu amigo, esse arrebentou a boca do balão, como se dizia antigamente, tá? E em seguida vem o Dio, depois tem outros, tem Ozzy, de Black Sabbath, de Purple, Led Zeppelin. Cara, só que isso, só teve coisa boa, tá? Olha, a gente vai começar com uma música, cara. Essa música nos anos 60, quando ela foi lançada, pra vocês terem uma ideia, essa música barrou os Beatles, cara, na parada inglesa. E olha, nos anos 60, barrar os Beatles tem que ser muito fera, tá? A banda original é o The Kinks. Você já deve ter matado a charada, né? É o Really Got Me. Você vai ouvir com Van Halen. Vamos lá. Classic Rocks. Don't ever

down. My cat is purring and it scratches my skin. So what is wrong with another sin? Zé, tá aí, Motley Crue. Já toquei essa música aqui 321 vezes. Help is Skelter. Eu sempre digo, pra mim foi o primeiro heavy metal gravado na história da música. Eu ainda vou tocar aqui com o Beatles, os Beatles. Você vai ouvir, você vai falar, caramba, pra não falar outro termo, né? Help is Skelter. Olha, o anterior foi Silent G com Rock You Like a Hurricane, um tributo aos Scorpions. Dragon Attack, She Had Attack, tributo ao Queen. Motorheads com Enter Sandman, tributo ao Metallica. Primal Fear, Metal Gods, tributo ao Judas. Twisted Sister, Crazy Train, tributo ao Ozzy Osbourne. E Van Halen com tributo ao The Kings e Willie Gatney. Valeu, foi uma coisa assim meio diferente. A primeira parte do programa foi 30 anos atrás, os álbuns lançados em 82. A segunda é em tributos, vai ficar uma coisa assim mais diversificada. Gente, ó, semana que vem, hein? Nesse mesmo horário, especial do dia, eu não perderia por nada desse mundo. Tem encontro marcado com a namorada? Pô, leva lá, ouve lá no seu celular, então põe na aparelhagem de som dela, na casa dela, põe no computador dela, enfim, não deixa de ouvir. Legal? Semana que vem tem mais. Como eu sempre digo, sabadão, se for sair, meu amigo, se for dirigir, não beba. Leve aquele mané chato que enche seu saco pra ficar dirigindo na volta, tá ok? Classic Rocks.